Vale do Socorro FM 95,1, a mais popular. Fruteira sintoniza 95,1 FM. É curtição, galera. Vale do Socorro FM, a rádio que não esconde a verdade. Não tem rabo preso com a elite governante. É simplesmente a serviço da comunidade fronteirense. A melhor rádio, a melhor programação e os melhores radialistas só aqui na Vale do Socorro FM. Vale do Socorro FM, esta sim é demais, é demais, é demais. Vale do Socorro FM, esta sim é poderosa. Vale do Socorro FM, a poderosa da cidade. Alegria, diversão, notícias, só aqui na Vale do Socorro FM.